brasileiras são maravilhosas. As buzetas brasileiras são maravilhosas. Brasileiras são maravilhosas. As buzetas brasileiras são maravilhosas. As buzetas brasileiras são maravilhosas. As buzetas brasileiras são maravilhosas. Yeah.